baixa la mà. Sorria, sorria, m'endona pels meus, dissem-nos adeu. Apaixonado como herói de uma fita, olhei a olhama, pareceu-me bonita. Tinha um colar de imitação, baixei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. Baixei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus, dissemos adeus. O fone disco no desce, yeah, yeah, yeah. Já não sei, olhei a olhão, assim fiquei.